estamos lá do campo, como também toda a população que você tem. Não esqueça, 16 de outubro, primeiro você vota para vereador, Valfredo de Cosme, 15333. E depois você vai votar o seu segundo voto para prefeito, Joaquim de Medeirim e Alismara, 44. Conto com o seu voto, com o seu apoio. Por atrás, apresentou algum problema? Não se preocupe, Valdemiro Serpa trabalha no conserto e atrai com rapidez. E claro, o serviço fica bem feito. Está com problemas no seu aparelho doméstico? Ligue agora para Valdemiro. WhatsApp 99151-2243. A oficina do Valdemiro está situada na rua do Filho Bezerra, número 321, próximo à Secretaria de Obras. O seu atrai está com problemas? Não se preocupe, que vai o banco sempre. Me chamo Patrício, como vereador, já consegui postos populares para a melhoria da vida do ano do campo. Além de trazer tratores para o corpo de pé, como o vereador doou para a saúde do nosso município, trouxe para o município de Cruzeiro mais de R$ 250 mil destinados à saúde da nossa cidade. Nosso povo acredita na política do trabalho. Para vereador, vote certo, 45678. E para prefeito, Salve Júnior, 45, Vice Zé Paulo. Atenção, a hora de economizar é agora. Corre aqui no Supermercado Esperança. Aqui você encontra ofertas imperdíveis. Cereais, hortifruti, carnes em geral, bebidas, perfumaria e muito mais para você. Não perca tempo, dona de casa. Corre aqui no Supermercado Esperança e economize de verdade. Supermercado Esperança, o melhor atendimento você encontra aqui. Economia com bom preço é só aqui, no Supermercado Esperança. Ligue 99197-3394. Rua Manuel Martiniano de Medeiros, 278, em Cruzeta, Rio Grande do Norte. Organização Edmilson. Olá, meus amigos e amigas, conterrâneos da nossa querida cidade de Cruzeta. Aqui quem fala é a Armúzia de Joaquim, candidata novamente a vereadora aqui de nossa cidade. E vem aqui pedir seu voto de confiança, para continuar trabalhando por cada um de vocês. Não esqueçam, dia 6 de outubro, vamos votar casado. Armúzia de Joaquim, 15 mil, Joaquim e Elismária, 44, para o bem de nossa Cruzeta. Eita, compadre, a caminhoneta vem a pitada de culpa, hein? Já imagina de onde o compadre vem. Da casa do sertanejo, é claro. Há décadas que eu só compro lá. Eita, mas tô vendo que comprou de tudo aqui, produtos agrícolas, adubos em geral, compras para irrigação, jardinagem. Menino, fez a feira, hein, compadre? Em pé, bota o chapéu, comprei, olha aí. Aproveitei, passei pelo cantinho do amigo fiel. Fiz umas compras para meu cavalinho, capim, gato. Tô vendo. Na casa do sertanejo, eu me sinto em casa. Aí, tá certo. Casa do sertanejo, uma história com você. Na Generino Vale, vizinho ao supermercado Diniz. Para fone, 3417-1606, Caicó. Cuida! Olá, meus amigos da Cidade Cruzeta, mais uma vez, quero entrar na sua casa para pedir o seu voto. Meu nome é Italobo, meu número é 15555, e o meu prefeito da história da Cruzeta, é Joaquim Medeirinho e Elismária, 44. Não esqueça, dia 6 de outubro, para vereador, voto Italobo, 15555, e para prefeito, Joaquim Elismária, 44. Voto casado, esse é o voto. Economizar.